Sou a Leia Silva, de Mulheres de Alma Curada, e continuo trazendo áudios do livro A Oração Fervente, da editora BV Books, inspirado no filme Quarto de Guerra, e o livro foi escrito por Priscila Schirer. Hoje, o nosso áudio número 3, Estratégia 2, seu foco: lutar contra o inimigo real. Se eu fosse o seu inimigo, eu me disfarçaria e manipularia as suas perspectivas para que você se concentrasse no culpado errado. Seu marido, seus amigos, sua mágoa, suas finanças, qualquer coisa ou pessoa, mas não em mim. Porque quando você tem em mente o mais conveniente, lugares óbvios para revidar os seus problemas, você tem a impressão de que já está lutando por algo, embora você esteja, na verdade, combatendo o nada. A oração fervente depende do foco. O foco afasta o espaço morto e a desordem. É o que focaliza as imagens em suas fotografias, capturando os detalhes e destaques que você quer se lembrar, enquanto empurra coisas menos importantes para o fundo ou corta por completo. E foco é a antena que a oração ajuda a manter levantada e alerta, mantendo você sempre ciente para caso de alguém tentar ludibriá-la. E em Efésios, um dos meus livros favoritos da Bíblia, isso é exatamente o que o apóstolo Paulo tenta nos dizer. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, o que você pode ver, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, o que você não pode ver. Ouça isso de novo: carne e sangue, pele e ossos. Esses não são os lugares onde as suas lutas verdadeiras se encontram. A identidade do seu verdadeiro inimigo, assim como a Bíblia enfatiza, está clara como a luz do dia. É ele. Tudo é ele. Sempre foi ele. Mas com o ritmo acelerado e exaustivo da vida, nós podemos rapidamente perder o contato com uma passagem como a de Efésios 6. Mesmo conhecendo a verdade, podemos perder de vista a origem desses ataques. De lá de trás, por trás da cortina, e falhando em tomar conhecimento e lembrar-se, não é difícil perdermos a calma, o temperamento e o nosso autocontrole antes de encontrarmos o nosso caminho de volta à realidade. Estamos desfocados e o seu verdadeiro inimigo está contando exatamente com isso. O verdadeiro inimigo não é o seu marido, ou o seu adolescente, ou a esposa do seu irmão, ou a sua sogra, ou o tempo, ou a sua gula por doces, ou seja, qual for o barril de pólvoras de frustração que se aloja em você e faz com que você exploda, antes mesmo que consiga pensar direito. Na oração, você pode fazer diferente. É possível manter neste nível de foco, porque a oração, talvez mais do que qualquer coisa, pretende ser uma experiência reveladora. A oração é um lembrete para você mesma, bem como uma declaração para o inimigo, de que você sabe que ele está presente, que você está alerta em relação a ele. Quando você traz as suas preocupações e medos e irritações ao Senhor em oração, você está alinhando o seu espírito fraco com toda a força do Espírito Santo de Deus. Eu não estou dizendo agora que cada desconforto da sua vida esteja automaticamente vindo do abismo do inferno. Às vezes, a simples natureza do mundo em que vivemos pode nos trazer tribulação. João 16, 33. E às vezes as consequências do colher o que semeia, de nossas próprias ações, podem nos colocar em posições árduas e desafiadoras. Gálatas 6, 7. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, 10 e 11, escreveu palavras que vale a pena memorizar e recitar regularmente para nós mesmas. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, colocando sobre si a armadura de Deus, e assim tornando-se capazes de ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui estão elas, as armas e a proteção necessárias para derrotar ativamente o verdadeiro inimigo. o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, mais conhecida como a palavra de Deus. Verdade é o padrão de Deus, a referência objetiva e imutável da Bíblia. Justiça significa viver corretamente, o processo pelo qual aplicamos essa verdade em nossas vidas e por seu Espírito produzirmos uma conduta que honra e agrada a Deus. Paz é a estabilidade interna, profunda e eterna que o cristão possui em virtude do relacionamento com Jesus. Fé é a aplicação daquilo que se acredita, o processo de materializar a nossa fé e viver à luz da fé em termos práticos. Salvação é tanto a nossa segurança eterna em Cristo quanto a plena herança que nos foi dada devido ao nosso relacionamento com Ele. A palavra de Deus é a sua palavra relevante, pessoal e presente para nós hoje. Na guerra espiritual, quando detectamos a atividade inimiga e utilizamos as várias peças da armadura, nossas orações precisam ser ferventes e específicas, estratégias e pessoais, ligadas às necessidades específicas que surgem na ocasião específica. Esse tipo de oração que energiza a armadura de Deus até a máxima eficácia quando oramos com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ore por você, ore por mim, ore por todos nós. Isso significa ser focada e estratégica na oração. E isso funciona, eu estou lhe dizendo. Armas físicas podem funcionar em batalhas físicas. Coisas como esforçar-se mais, acordar mais cedo, mudar-se para um novo bairro, fazê-lo dormir no sofá, dar-lhe um pouco de atenção. Mas nós não estamos lidando com nenhuma batalha física, por mais que você quisesse que fosse. Não importa o quão mais confortável a vida seria, e também muito mais do que controlável. Estamos em uma guerra espiritual. Estamos precisando de armas espirituais. Através de Cristo, Satanás já foi desarmado e envergonhado, Colossenses 2,15. Anulado, Efésios 1, 20 a 22. Dominado, Filipenses 2, 9 e 11. Enfraquecido, Hebreus 2,14. Todo o seu trabalho duro já foi destruído, 1 João 1,38. Agora você pode simplesmente andar em vitória e reivindicar o que é seu por direito, vestindo a armadura de Efésios 6 e comprometido com a prática que ativa o nosso poder espiritual, oração. Tudo que você precisa é uma munição testada contra o inimigo, rastreando seu caminho enquanto ele contorna as esquinas e desliza através dos canais procurando qualquer pequeno buraco de rato onde possa se esconder. Um convite à oração. Algumas das palavras que estou prestes a compartilhar com você são do tipo que ajuda a rasgar o véu do segredo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Elas são como quase como óculos 3D que você usa em uma sala de cinema para ajudar a ver o filme do jeito que ele foi criado. Peça a ele para ajudá-la a tirar a sua atenção e energia emocional em cima das pessoas e das circunstâncias para onde você as direcionou até agora e a focá-las corretamente. Deixe que estes versos sejam o teu guia. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também naquela que há de vir. Efésios 1, 21. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem a minhas custas. Salmo 30, versículo 1. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E seja encorajada pelas palavras de um profeta de Deus ao povo de Israel na véspera da batalha, alguns séculos atrás. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. 2 Crônicas 20, 15 e 17. Que o Senhor abençoe a sua vida, e o nosso próximo áudio é sobre a sua identidade.